cabeça de droga. Cabeça de droga. Cabeça de droga. Pequenininho já periculoso, veja só. Franzini meio que tenebroso, olha só. Vem moleque, já até lavo pescoçava os maiorzinhos. Dedicação no aprendizado, na mani. Lação do capim começava ali o seu trajeto considerado peçonhento. Encrequeiro, fala sério, nos quimba das marafas se aperfeiçoou. Altas bolas, altos teco, altas bolas, altos teco. No semblante já mostrava mó pinta de bandido, aloprado, forgado, mó carne de pescoço. Que era aquilo? Na guia da maldade varava a madrugada, na paranoia delirante, na ansiedade. Pra uns insignificante, cresceu nas influências disso aí, nas amizades falsas. Novi, fugitivo da escola, que nada, te apresento. Cabeça de droga, cabeça de droga. Cabeça de droga. Cabecinha cresceu e a maldade aumentou, enfureceu. A máscara de bandido nele se adequou. Horror, horror, quanto horror. Uma roupa no varal, um tênis pra ele era fichinha. Surrupiava na mão grande e na surdina. Em casa vendia tudo que encontrava. Gênio ruim, instinto cabuloso. Ao mesmo tempo respeitado, ao mesmo tempo odiado pelo povo. E assim trilhava a trilha da morte nas ruas da Samamba. Alta cita nos pedestres, altos bote. Batia nos moleque, cuspia na cara dos pivete. Queria impor respeito de qualquer jeito. Pra tudo tinha uma resposta. Te apresento o cabeça de droga. Os moleque cresceram, vixe. Igual a ele, os pivetes se enfureceram. Pagar com a mesma moeda. A moral caiu, desceu, foi lá pro chão. Se transformou no mero cidadão chamado Zé Ruela. Pra completar, viciou no crack. Que tragédia, droga em destaque. Pior do que a merla. Devendo na boca dos trafim na cola. Vai ser cobrado, vai ser cobrado. E aí, cabeça, cadê aquela puta que você tá devendo pra gente? Ó, velho, eu vou pagar vocês que eu tô sem dinheiro, mas eu vou pagar vocês, velho. Você sabe como é que a gente cobra, né? Então sustenta, sustenta, vagabundo. Yeah.